Fala, seus lindos e lindas, tudo bem? E aí, já estão prontos para a leitura do tema de hoje? Espero que sim, pois vamos começar a leitura agora. Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. Desafios para a plena implementação da cidadania digital entre os brasileiros. Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Texto 1. De acordo com a doutrina brasileira, cidadão é aquele indivíduo titular de direitos e deveres, tanto no âmbito civil quanto político e social. O conceito de cidadania envolve a liberdade para viver uma vida plena e o dever de respeitar e zelar pela liberdade do próximo. Com isso em mente, a cidadania digital segue a mesma linha de raciocínio. Basicamente, é o direito garantido ao indivíduo de ter acesso às ferramentas tecnológicas, ao mesmo tempo em que deve respeitar as normas para fazer uso delas de forma honesta e justa. A ideia é que a tecnologia seja usada para promover bem-estar, como a comunicação e a interação social, da mesma forma que os inúmeros serviços e produtos realizados a partir do meio digital e que proporcionam uma vida mais interessante e confortável. É direito do cidadão ter acesso à internet, mas também existe um limite para a criação do conteúdo a ser publicado e da divulgação de informação, especialmente as falsas. Da mesma forma, deve haver um respeito aos dados das outras pessoas e um limite à invasão de sua privacidade. Ou seja, cidadania digital é o uso responsável e apropriado dos recursos tecnológicos. Texto 2. A cidadania digital tornou-se um componente essencial em qualquer tipo de formação. A pesquisa TIC Kids Online Brasil 2021 indica que 93% dos brasileiros com idades entre 9 e 17 anos são usuários da internet, o que corresponde a 22,3 milhões de crianças e adolescentes conectados. Essa estatística reforça a necessidade de os estudantes aprenderem a navegar com segurança na rede, identificar e prevenir a disseminação de fake news, respeitar a privacidade e ficar atento aos direitos autorais são formas de participar ativamente na construção de um ambiente online mais saudável. Para incentivar a cidadania digital nas escolas, é fundamental que as instituições trabalhem com um plano de educação digital que envolva toda a comunidade escolar no processo de ensino e aprendizagem. Texto 3. O deputado federal Pedro Campos, do PSB, integrou o painel Construindo a Participação de Jovens na Educação para a Cidadania Digital, em evento realizado pelo programa Cidadão Digital da SaferNet e a Meta. Em sua quarta edição, a iniciativa debate pautas como a segurança online, o combate à desinformação, o autocuidado, o respeito e a empatia nas redes. A cidadania digital enfrenta três desafios no Brasil: garantir o acesso pleno à conectividade com investimento em infraestrutura, ampliar a qualidade da conexão e investir em educação, para viabilizar a criticidade de nossa juventude pelo trânsito digital, afirmou. O parlamentar analisou os gargalos enfrentados pelo ambiente virtual. Temos uma juventude cada vez mais conectada, mas enfrentamos ainda o desafio de ter 15 a 20% da população brasileira desconectada. Outro aspecto que merece atenção é que mais de 25% dos jovens só se conectam à internet através do celular, o que impacta a qualidade de sua participação, ponderou. Na ocasião, o deputado ressaltou a importância de superar os desafios de infraestrutura que ainda existem no Brasil. Temos que avançar na conexão das escolas, por exemplo. Uma iniciativa importante que o governo federal adotou foi a Escola Conectada, que visa levar conectividade para mais de 130 mil escolas, das quais 22 mil escolas que hoje não têm nenhuma conexão com a internet, afirmou. Texto 4. Texto 4 trata-se de uma charge. Favor verificar a proposta em PDF para melhor compreensão. Esse conteúdo é um oferecimento da Corrija-me, a plataforma preferida no ensino de redação. Saiba mais em corrijame.com.br.